é pra compromisso. Minha viagem, se passa que esquisito. Aqui de sabotagem, favela do canal. Aqui da zona sul, sim. Blue, o rap é compromisso. Não é viagem, se passa que esquisito. Aqui de sabotagem, favela do canal. Ali da zona sul, sim. No Blue, tumultuada está até demais a minha quebrada. Tem um mano que vai levando, se criando sem falha. Não deixa rastro e segue só no sapatinho. Conosco é mais embaixo. Filhinho esfuma até umas horas. Sem miséria, do verdinho. Se você é aquilo, você sabe do que eu digo. Clareou pra ele, é de 100 gramas, meio quilo. Mano cabernoso, um catador eficaz. Com 16 já foi manchete do jornal e mais. Respeitado lá no Bronx, de ponta a ponta. Várias broncas, mas o lucro só leva fama. Hoje de gol, que amanhã passa aqui metálico. Decaba, zaque, ninja, às vezes sete galo. O exemplo do crime não sei se é certo. Tem o dedo de gesso, não tem jeito, é o inferno. Disse muitas vezes, não era o que queria, mas andava como queria. Sustentava sua família, vender um barato na campanha. É algo constante que ele insiste. Na responsa, não desanda, não pode tomar blitz. Não existe, persiste, impõe que é o piolho. A zona sul é o terror, ele é o cara do morro. Mente engatilhada, o Alibi estudava, ao mesmo tempo que registrava quem deixava as falhas. Sempre dizendo que os manos que foram ficam na memória. Por aqui, só fizeram guerra toda hora. Acontecimentos revelam que a vida do crime não é pra ninguém. Enquanto houver desvantagem, que ilude o personagem, é uma viagem. A minha parte não vou fazer pela metade. Nunca é tarde, sabotagem. Aí agora nem sai seu for, moro. Essa é a vantagem. O rap é compromisso, não é viagem. Se passa de esquisito, lá da sabotagem. Tabela do canão, ali da zona sul, sim. No Blue, o rap é compromisso, não é viagem. Se passa de esquisito, aqui sabotagem. Tabela do canão, ali da zona sul, sim. Tá, moro, é desse jeito, tá aí.